precisa de chegar. Vem com cuidado, vem devagar. Pois devagar se vai ao longe. Não tenhas pressa, que a vida não foge. E tens os teus à tua espera. Esperam por ti na tua terra. Vais sozinho, toma cuidado nesse caminho. Há horas boas, horas más, e muita gente que não sabe o que faz. Tens muito tempo para chegar, tens tanta gente.